Minha doce Dulcinea, ele não vem pro jantar. Tira o homem da ideia. Doce Dulcinea, minha doce Dulcinea, ele nunca vai voltar. Não, tira o homem da ideia. Doce Dulcinea foi pegar uma praia na Paulista, ficou louco, rasgou notas de 100. Foi levar as donzelas da Augusta pra um castelo de areia em Itanhaém. Minha doce Dulcinea, ele não vem pro jantar. Tira o homem da ideia. Doce Dulcinea, minha doce Dulcinea, ele nunca vai voltar. Tira o homem da ideia. Doce Dulcinea, sem moinho de vento na cabeça, tá falando sozinho em espanhol. Cavaleiro andante às avessas, se afogou pra salvar o pôr do sol. Minha doce Dulcinea, Doce Dulcinea.